Muito boa noite, amigos da Antena Web. Está no ar mais uma edição de Flutuar, este programa que vos traz meia hora de música especificamente em flauta e todas as suas variantes. Esperemos que fiquem contentes e satisfeitos com a seleção de música que preparamos especialmente para si no programa de hoje. Esta é a sua Rádio Antena Web, continue na nossa companhia. E é verdade que, caso goste de música instrumental, não apenas de flauta, mas todos os instrumentos e suas variantes, também pode ouvir o Universo Instrumental acessando o site da nossa rádio às segundas-feiras, às 23 horas. O Universo Instrumental é um programa dedicado à música clássica e instrumental de todos os tipos, para todos os gostos, para todas aquelas pessoas que gostam realmente de música instrumental em todas as suas vertentes. Já sabem, todas as segundas-feiras, às 23 horas, aqui na Antena Web. E agora vamos a mais três músicas de flauta aqui do Flutuar. Da minha parte, prometo voltar no próximo sábado com mais um programa especialmente preparado para si. Por favor, sejam felizes e boa semana.